programa seguir contém doses cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News, hoje, quarta, dia 27 de março de 2019, e a notícia dessa vez... Príncipe herdeiro do Reino Unido visita Cuba. É, olha aí, hein? Até demorei pra raciocinar aqui porque era muito fumaça. Mas como assim? O príncipe, que é herdeiro, visitou Cuba. O príncipe herdeiro do Reino Unido. Não é qualquer príncipe. Cara, príncipe herdeiro do Reino Unido visitou Cuba. Bom, eu sou o Gregório. E eu sou o Bernardo. E esse é o QN News. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Então você está me dizendo que a União Europeia não é socialista? E que agora que, depois do Brexit, que o Reino Unido vai virar socialista? É isso que você sabe dizer? Exatamente. A União Europeia está protegendo o Reino Unido do socialismo. É isso que eu estou vendo com meus próprios olhos? É isso que você está vendo com seus próprios olhos. Eu não consigo acreditar. Não é incrível. Consigo. Parece que o jogo virou, não é mesmo? É tipo aquela cena do Star Wars com o Anakin, né, mano? A União Europeia falando com o Reino Unido, né? Era pra você lutar contra eles, não se unir a eles. Você se tornou aquilo que jurou destruir. Exatamente. Caramba. Incrível. Eu odeio essas uniões comerciais de livre mercado que pregam socialismo. Contra o socialismo. É um socialismo antissocialista. Não, é porque a União Europeia era socialista, né? Porque, você já viu, toda união aduaneira, monetária, de livre comércio, é socialista. Mano, toda união é socialista. A União Africana é socialista. Os Estados Unidos é socialista. A Unasul é socialista. O Mercosul é socialista. A OEA não. A Mercosul... A OEA e o Mercosul não são, porque eles não têm o nome União. Entendi. Faz sentido. É, mano, foda. A União de Livre Comércio, velho. Socialista. Agora a gente percebe que ela não é socialista. Por que você acha que era União Soviética? União Soviética não, é. União Soviética era capitalista. Todo mundo sabe, né? Full capital. Não, União. Se tem... O que não era socialista era a China, porque não tinha União no nome, era só a China. É, União da República. Mas era República. Como é que a República pode ser socialista? É claro que pode. Estados Unidos da República. Tem muita gente seguindo essa lógica aí, hein, moleque. Mano, como assim? Então, vamos parar de desviar do assunto. Nós temos a. Porque a gente tá gravando no dia 23, então isso aqui vai ser tudo previsão do futuro, beleza? Porque o Bernardo, mãe de Ná. Então, no dia 24. Foi marcada a primeira vez que um membro da família real britânica visita a ilha de Cuba desde a Revolução no final da década de 60. O primeiro comunista da família. Eu acho que o primeiro eu não sei, mas o primeiro com muita coragem foi. Caramba. Demorou, né? Porque Fidel já morreu, agora não tem tanta graça. É porque o problema não era o comunismo, era o Fidel, mano. O cara é, tipo, muito chato, ele ninguém aguentava, ninguém queria visitar Cuba. Faz sentido aí, mano. Realmente ninguém queria lá porque tinha que cumprimentar aquele velho. É chato pra caralho. Aquele animatrônico, aquele bonecão. E a viagem faz parte de uma série... De viagens que o príncipe fará, o nosso querido príncipe de Gales, que é o herdeiro do trono, fará pelo Caribe. Ah, tá, não, peraí. Ele foi em Cuba que tava perto, né? Na verdade, ele tá querendo tirar não. Férias. A família real chegou pro Charles e falou: Charles. O governo britânico. Não, o governo britânico chegou pro Charles e falou: Charles, é pra você visitar o Caribe, pra você fazer as coisas top lá pra nós. A Charles falou: beleza. Descansar. Aí não tá planejado, né, Cuba. Aí ele falou, pô, Cuba é top. Então vou. Aí chegaram e Cuba falou, Cuba, vocês aceitam o príncipe? Aí a Cuba falou, beleza, aí mandaram ele lá. Ele falou, né? Caribe é nóis, né? Pelas ele, fotos, ele colocou toca. Ele colocou a blusa de flor, pegou uma cadeira de praia, óculos escuros e foi. Pôs o vodka no abacaxi e saiu. Não, ele pega a vodka e abacaxi lá. Ele não pode ir com nada ela. Nada a ver, ele já leva. Ele leva o abacaxi verdade. Só pra colocar a vodka lá. Caralho, ele escreveu alguma coisa que não faz sentido nenhum. Com a vida, a Grã-Bretanha busca estreitar laços com Cuba. Quê? Tipo um sacrifício humano, tipo, eles vão mandar o Charlie pra ser morto. Ué, mas é verdade, né? Eles mandaram ele pra ser morto. Sacrifício em nome do Deus Cuba. É que vocês viram que ele é um péssimo herdeiro. E ele é mesmo, eu acho tudo que ele é mesmo. Com a visita, a Grã-Bretanha busca estreitar seus laços com a ilha. Né, a ilha tentando estreitar laços com a ilha, aí. É incrível. Isso, olha só, cara. Isso aí vai virar um... vai ficar todo mundo ilhado. Exatamente. E aproveitando a abertura que vai tornar num futuro possível... Cuba vai tornar a Cuba, em um futuro possível, um ótimo local para investimentos, devido à sua grande população. Né? Óbvio que nada, nenhuma população é grande perto do Brasil, sem ser a China e a Índia. Mas a sua grande população para uma ilha que não tem acesso ao mercado não de consumo, né? Porque tá isolada até hoje. Nem vai pegar crédito até o tal. Nunca mano, vai ser tipo... tanto crédito pegado na vida. O cara vai reconstruir casa, reconstruir carro, vai ser foda. O SPC cubano vai ter 100%. Aproveita que tem internet grátis. Não, vai ser louco. Vai começar os gatos, assim. Gatonete. Eu não preciso, mano. Internet é grátis. É só ir na praça central. É, mas eu moro lota, né, cara? Então, vai ser foda. Vai ser tipo 1 milhão de cubanos dentro da praça. Você só no Facebook. Tomara que não. Não, tomara que sim, porque aí o Twitter fica ali. Caramba. E, além disso, a Grã-Bretanha busca discutir as atuais tensões dos dois aliados cubanos que estão no noticiário nosso de cada dia, a Venezuela e a Nicarágua. Olha aí. Mas parece que o Maduro está ficando cada vez mais sozinho nessa, não é mesmo? O Maduro está ficando cada vez mais mole. Mamole. Mamole. Cada vez mais mole. É mó mineiro, tá ligado? Cada vez mais mole. Não, muito mais mole, mano. E, além disso, essa visita simboliza o contínuo apoio britânico, mesmo com a saída da União Europeia, né? Porque antes era da União Europeia, agora é da Grã-Bretanha, frente ao bloqueio estadunidense, que quase foi embora com o Obama, mas Trump falou, não vou tirar não, foda-se. Pô, também, né, mano? Tem que dar uma... Eu acho que tem que dar uma pressãozinha ali, né? Dar uma chacoalhada na parada. Ô, mano, tipo... Tá fácil assim não, hein, gente? Pra mim, a bloqueio do Cuba é a maior birra que eu já vi em todos os tempos. É tipo, mano, os cara foram contra nós na década de 50 e a gente tá até hoje bloqueando eles, mano. Tá bloqueando assim, né? Porque o comércio já tá meio que rola, né? Senão o Cuba já tinha se fudido há muito tempo. Mas, rola, é meio né? realmente mas, tipo, inútil esse bloqueio, tá ligado? Isso é completamente é só inútil, não vai gerar nada. Na verdade, inclusive, o único resultado prático que tem o bloqueio de Cuba é você ser amiguinho dos eleitores de Miami, que no geral são descendentes de dissidentes cubanos, que gostam muito do governo socialista cubano se fuder, então... Mas é realmente... Tem que liberar a Cuba pra nós, mano. Um abraço pra todo mundo de Miami aí. Tem muito brasileiro. Nossa, a gente sabe. Isso vocês conhecem. Daqui a pouco vai ser a colônia brasileira. Nosso nome. É, porque Miami você sabe que é 50% brasileiro e 50% cubano. Cubano. É diferente de Orlando, que é 100% brasileiro. Exatamente. Então é isso. Tem, né? Eu espero que as pessoas conheçam a diferença de Miami pra Orlando. Mano, é tudo Estados Unidos. É, tudo Nova York. Tudo Nova York. Naquele país lá no que tem a Estátua da Liberdade, o Cristo Redentor. O Cristo Redentor. Que neva. Que neva. Esse mesmo. Aquele lá. País Nova tem York. Tem arma, né? Estados Unidos só tem 3 estados, né, mano? Hollywood. Mano, Na verdade, Orlando não existe, né? Porque é Miami e a Flórida. E Nova York, né? Então são quatro. O resto... Não. Não, você tem São Francisco, o Texas e Nova York. Todo mundo sabe que Miami fica dentro de Nova York. Isso aí, porque Nova York, na verdade, é um país. É união, né, mano? Estados Unidos é o continente inteiro. Exato. Estados Unidos é Canadá, México, Guatemala, Jamaica. Costa Rica. E é isso? É isso. Esse programa vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo e... Falou! Falou!